Estamos aqui para glorificar, bendizer o nome daquele que está vivo, à direita de Deus, intercedendo por nós. Jesus, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Jesus, Cristo, o amor assim. Thank you. Glória a Deus, quero te agradecer. Glória a Deus. Quero te agradecer.